O joga xereca pros menor envolvidão. Os que tá de peça tem postura de vilão. Balançando a Glock conquistou balança, meu balança, coração. Glock, tô balança, no balança, serrão, Glock, quem balança, tem medo pula fora. Oi, DJ Daniel, que pode vir me dar piroca. Ô DJ Kick, pode vir me dar piroca, voltei. Tá porra da putaria. Tropa da pista que representa no baile. Puta descendo pra atividade. Puta descendo pros atividade. Puta descendo na sagacidade. E pra tropa da pista que representa no baile. Puta descendo. Puta descendo. Puta descendo. Puta descendo. Puta descendo na sagacidade. Ô DJ Kick, pode vir me dar piroca. Ô DJ Kick, pode vir me dar piroca, voltei. É o DJ Kick, tá? O jogo é xereca pros menor envolvidão. Os que tá de peça tem postura de vilão. Balançando a Glock conquistou meu coração. Tô no serrão, quem tem medo pula fora. Ô DJ Kick, pode vir me dar piroca. Ô DJ Kick, pode vir me dar piroca, voltei. Pra porra da putaria, eu tô no baile do campinho. Piroca da riviria, voltei. Pra porra da putaria, eu tô no baile do campinho. Piroca da noite e dia, eu voltei. É o baile do serrão, campinho é o setor. Várias putas, DJ Kick comendo. E pra tropa da pista que representa no baile. Puta descendo pra atividade. Puta descendo pros atividade. Puta descendo na sagacidade. E pra tropa da pista que representa no baile. Puta descendo, DJ Daniel. Puta descendo. Puta descendo. Puta descendo. Puta descendo na sagacidade.